Este é o Segurança Legal, episódio 96, gravado em 25 de fevereiro de 2016, FBI versus Apple. Neste episódio, comentamos o caso envolvendo uma ordem judicial contra a Apple, visando a redução da segurança do iPhone. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Vinícius, é Apple ou Apple? Tomato. Tá bom. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará links para todas essas referências. Vinícius, antes de irmos então para o contato dos ouvintes, eu gostaria de fazer uma complementação do episódio anterior, que foi o episódio 95, Decreto Regulamentador do Marco Civil, que eu fiz, ao comparar uma lei com um decreto, eu fiz uma referência genérica de que enquanto a lei seria abstrato, o decreto seria mais concreto. E tal, depois eu ouvindo o episódio, ficou parecendo que eu quis dizer que toda lei é abstrata ou que toda lei precisaria de um decreto. Não é verdade. Algumas leis não precisam de regulamentação ou de regulação, né? Porque elas são em si mesmas completas, digamos assim, né? Então, existem leis e existem regras, inclusive, dentro das leis que são completamente concretas, né? Por exemplo, estabelecimento de limite de velocidade é uma regra que não comporta, enfim, muitas interpretações. Você tem que andar 80 por hora ali e acabou, né? 79 ou coisa do gênero. A mesma coisa, fumar em locais fechados também. Então, fica essa referência. Sim, algumas leis podem ser principiológicas, podem ser mais flexíveis, algumas precisam de regulamentação, enquanto que outras são suficientes em si mesmas. Outra coisa, eu comecei a ler um pouco mais sobre direito administrativo nos últimos dias, foi a coisa da transparência ativa que o decreto falava, que o decreto comentava, e eu disse que eu não conhecia esse termo. E aí acabei, sem querer, pegando aqui o livro do professor Bruno Miragem, A Nova Administração Pública e o Direito Administrativo, na sua segunda edição, e ele fala justamente sobre essa questão da transparência ativa aqui. Ele diz que é um conceito, segundo ele, que vem da Lei de Acesso à Informação. Então, essa seria uma outra inovação do decreto, que ele importaria um conceito da Lei de Acesso à Informação, que se aplica aos entes públicos, sobretudo, para os privados, que seriam os provedores. Ou seja, os provedores deveriam implementar medidas de transparência ativa. Nas palavras do professor Bruno Miragem, ele diz aqui, ou seja, de que na sociedade da informação, para além da possibilidade de requerer e obter informações sobre os assuntos públicos, se avança na construção de um dever de tornar disponível e de modo facilitado essas informações. Ou seja, a ideia da transparência ativa seria aquela situação onde os órgãos públicos disponibilizam certas informações nos seus sites de transparência, né? As prefeituras, o Estado, tem sites específicos com informações específicas visando dar mais informações para o cidadão. Então, transparência ativa seria isso. Você não espera o cidadão lhe pedir as informações. Você dá as informações mais pedidas, digamos assim, né? Ou pega as mais relevantes e já dá para o cidadão antes que ele peça. Então, só essa complementação aqui que eu não sabia o que era, fui estudar um pouquinho mais para saber do que se tratava, certo, Vinícius? Não, a gente não sabe, a gente estuda, né? É assim que funciona, tem funcionado nos últimos, né? Vinícius, vamos fazer uma breve alteração aqui, antes a gente dizia, se você não quiser ouvir, vá diretamente para, e o meu amigo, o professor Juliano Madalena, me disse o seguinte, mas eu queria ouvir, estava com pouco tempo, queria ouvir direto o assunto principal, por que vocês também não colocam quando começa o assunto principal? Então, mediante a sugestão do nosso amigo professor Juliano Madalena, se você quiser, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 21 minutos e 20 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 35 minutos e 30 segundos. Só lembrando, Guilherme, que nós tínhamos, por sugestão também de um outro ouvinte, nós tínhamos uma barrinha lá no... Uma timeline lá de cada episódio, né? Sim. Só que o que aconteceu? A gente tava fazendo essa barrinha e tal, só que muita gente ouve o episódio sem estar com o site na frente. Sim, né? Então, iTunes, por exemplo. É, então não acaba atrapalhando um pouco a vamos dizer assim, a pessoa não tem a informação na hora que ela tá ouvindo no carro, né, no celular e tal. E acho que nós poderíamos, uma sugestão minha... Vamos ver se vai ser acatada. Ficar acatada pelo podcast. É, vamos colocar nos comentários, na descrição do episódio, vamos colocar os dois tempos. Esses tempos também, pode esses ser. Tempos. Só não vai ter a barrinha gráfica. Não tem a barrinha, mas daí quando a gente tá ali no celular, né, ou tá numa outra mídia ali, tá ali na descrição bem rápido, a gente bate o olho, já vê, começa em tal minuto, fica até fácil de pular também. Certo. Primeiro ouvinte, então, Vinícius, é o Jefferson Ricardini, que deixou um comentário no episódio 94, Cybercriminosos Brasileiros. O que que nos disse o Jefferson? Bom, o Jefferson nos diz o seguinte: olá, primeiro parabéns pelo programa. Descobri o podcast de vocês há pouco tempo e já está sendo muito útil. Como doutorando na área de criptografia, o podcast de vocês está sendo uma ótima maneira de manter atualizado sobre o que acontece no mundo da segurança da informação em geral, já que as obrigações acadêmicas, muitas vezes, tomam todo o tempo disponível. Agora, sobre a questão dos cartões de crédito... Bom, primeiro, muito bom saber, mais uma vez, né, que gente com a qualificação do Jefferson tem encontrado utilidade no nosso podcast, no Segurança Legal. Sim, né? Vamos dizer assim, nos dá um belo de um feedback com relação à qualidade das informações que a gente está trazendo aqui. Seguindo adiante, agora sobre a questão dos cartões de crédito no setor de hotelaria e outras compras online, o Itaú apareceu com uma solução que parece interessante. Ainda não sei como ela funciona, mas a ideia deles faz bastante sentido. Com um aplicativo de celular, é possível criar um cartão de crédito virtual cujo número pode ser usado apenas uma vez. Claro, ainda pode haver problemas com essa solução, principalmente na comunicação, já que esse número é gerado pelo banco e enviado para o aplicativo pela internet. Uhum. E como já vimos com a pesquisa do aluno professor Diego Aranha sobre a segurança dos aplicativos bancários, ainda existem muitos problemas com essas soluções. Só uma observação aqui. Você vai encontrar no YouTube... Se você pesquisar por carders e outras palavras associadas, né, com essas fraudes de cartões de crédito, você vai encontrar vídeos em que o fraudador demonstra claramente como pedir um cartão do Itaú pela internet, do Itaú mesmo, pela internet, com dados falsos, dados verdadeiros, ou seja, vazados, de bancos de dados aí que a gente não sabe quais são, entre aspas, esses não sabe quais são, e aí eles fazem um cadastro no site e recebem um cartão e mostram, eles gravam um vídeo fazendo o processo todo, depois gravam um vídeo mostrando o cartão recebido. Tá? Uhum. Então, acho que tem problemas assim bem básicos a serem resolvidos nessa questão de como emitir o cartão, entende? Ah, mas isso não anula a solução que ele está colocando aqui, ao contrário, porque daí impede que roubem ou que tenham acesso ao seu número de cartão. O que eu quero colocar é o seguinte, que essa questão de fazer sem interação com o cliente, né, que é o que está sendo proposto, que o Itaú está tentando fazer aqui, fazendo de uma maneira diferente, só que agora botando um número de cartão virtual, que é único para aquela operação, que facilitaria um pouco a coisa. Se isso depender do mesmo tipo de verificação que eles fazem nos outros meios, vai ter o mesmo problema. Uhum. Entende? E isso é vocês encontram um vídeo do pessoal fazendo e tal. Claro. Sim. Que é uma tentativa e acho que é interessante. O número de cartão de crédito que muda a cada operação... Se não vaza. Não vaza, né? Se vazar, não tem muito o que fazer com não, ele. Não, né? Então, realmente faz sentido. Eu também não sei como é que funciona exatamente a solução deles. Né? Eu estou sabendo agora pelo contato do Jefferson. Mas a gente tem que cuidar com algumas questões aí nesse enrollment aí feito de forma online. ele continua dizendo o seguinte, o Jefferson diz assim, a solução é claramente uma adaptação dos já conhecidos OTP, One-Time Passwords, que no geral, quando bem aplicados, funcionam bem para evitar diversos ataques sobre sistemas de autenticação, phishing de senhas, por exemplo. Vocês já conheciam essa solução? O que acham? Eu acabei de responder. A gente não conhecia a solução. E eu acho que tem... A gente tem que ver com mais detalhes aí, mas tem alguns riscos aí no sentido de se ainda for possível gerar um cartão como ainda, como se faz hoje, sem ter uma presença física da pessoa. Assim, o Nubank faz isso também, né? Essa questão de dar um cartão sem a presença física. Né? Tu faz tudo via um aplicativo deles. Então... tendo os dados das pessoas, tendo as informações, você consegue um cartão. Tem um vídeo na internet sobre isso. Mas vamos dar uma olhadinha com mais detalhes aí adiante. Ah, e ele diz ainda, novamente, parabéns pelo programa e continuem assim. Muito obrigado, Jefferson. Um grande abraço. Seja bem-vindo e sempre que quiser participar, fique bem à vontade. O próximo contato vem do Alberto Sato, esse por e-mail. O que nos disse o Alberto Sato, Vinícius? Prezados, parabéns pelo trabalho. Comecei a acompanhá-los no ano passado e aprecio muito as suas análises. Obrigado. Tenho um smartphone Android e testei dois aplicativos de previsão do tempo, o AccuWeather e o Weather Channel, e eles apresentam propaganda como forma de monetização. Porém, algumas propagandas induzem o usuário a acreditar que seu telefone possui um problema no sistema operacional. Vírus encontrado e outros sugerem que instale outro aplicativo para sua correção. Nunca instalei, por isso não sei se é um malware ou apenas outro aplicativo, mas é uma forma de enganar o usuário para que ele instale algo que resolverá um problema inexistente. Anexei dois screenshots com essas propagandas. Primeiro, a gente viu os screenshots aqui e realmente parece assim... parece quase que uma fraude a maneira como a coisa é feita. Realmente induz o usuário a erro. Provavelmente os proprietários dos aplicativos, ele diz aqui ainda, que apresentam propaganda, desconhece o conteúdo veiculado, pois deve haver uma empresa que presta esse serviço de veiculação da propaganda localizada nos aplicativos. Há má fé dessas empresas de propaganda ou a divulgação foi craqueada para apresentar conteúdo nocivo? Eu acho que pode ser o caso da primeira, né? Ou seja, pode ser má fé. Pode haver. E não creio que tenha sido craqueado. Eu acho que é uma mecânica de propaganda mesmo. Ele sugere que a gente faça uma análise sobre esse assunto e agradece e nos deseja que a gente continue com o mesmo trabalho. Legal. É interessante notar que o nosso STJ aqui já reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mesmo nessas relações que são aparentemente gratuitas. Então a gente já tem precedente para isso. Na verdade, ela não é gratuita, ela é indiretamente gratuita porque ela envolve aquela velha história da monetização de dados, ou seja, eles utilizam os dados do usuário, enfim, monetizam, né, e utilizam para ganhar em cima desses dados. Uma outra questão que vem aí e aparece até no próprio comércio eletrônico é essas novas cadeias de consumo. Cada vez mais você tem mais envolvidos na prestação de um... na venda, né? Ou na prestação de um serviço, né? De um produto ou de um serviço. E o interessante é que esses serviços, muitas vezes, têm vários intermediários envolvidos na prestação. Porque qual é o serviço? É a informação sobre o tempo. Você instala um aplicativo para isso. Esse é um serviço. Mesmo sendo gratuito, você tem toda a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Então, teria essa cadeia de contratos ou essa cadeia de envolvidos, de acordo com o CDC, todos eles são solidariamente responsáveis por eventuais danos que ocorram. Então, esse é o primeiro ponto. Todos são responsáveis. Se há má-fé ou não há, não tem como saber. Muito provavelmente, eu acredito que não. Agora, por outro lado, a gente também pode defender que qualquer pessoa que tem um aplicativo e que utiliza esses meios automáticos de oferecimento de propaganda sabe, nós sabemos que há propagandas maliciosas ali. Só te fazer uma pergunta, tu acredita que não haja má fé por parte de quem fez o software ou de quem faz a propaganda? Eu acredito que não há má fé de quem é o dono do aplicativo, ou seja, da AccuWeather e da Weather Channel, não sei qual, lembra que, né? Má fé certamente há de quem está colocando essas propagandas maliciosas, assim, porque, né? Porque elas estão visando enganar. A gente consegue botar a imagem lá no... Conseguimos, sim. A gente coloca o... Vamos colocar a imagem porque... Os screenshots que eles colocaram, sim. Porque é claramente ali, né? Mas havendo ou não havendo má fé, não importa, porque o que acontece é que o Código de Defesa do Consumidor estabelece algo chamado de responsabilidade objetiva, ou seja, na responsabilidade objetiva não importa se o prestador do serviço, o fornecedor do serviço, tem ou não culpa, basta que exista o dano, né? Basta que exista aquela situação e, consequentemente, o dano, e um nexo causal entre o dano e a ação dele. O problema aqui nisso tudo, mesmo tendo responsabilidade objetiva, mesmo tendo aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é o seguinte: como que o usuário vai provar que ele foi infectado por um aplicativo malicioso ou teve um vírus instalado no seu computador por clicar nessa propaganda maliciosa? Uhum. Como é que ele vai fazer essa ligação? É uma prova muito difícil de ser feita para um usuário comum. E o que vai acabar acontecendo é que vai continuar utilizando o celular dele, infectado sem saber. E, sei lá, vai descobrir um ano depois, nem vai se lembrar mais daquela propaganda. A não ser que ele tenha instalado o software, ele tenha ficado com o software, ou seja... Seja um app regular. Sim. Né? Ele não fica escondido nem nada. Isso. E esse app regular começa a ter um comportamento estranho, começa a coletar dados e tal. Aí ele poderia, uhum, o que é muito pouco provável que um usuário normal faria, né? Procurar alguém mais técnico para fazer uma perícia, dar uma olhada, provar que o software está fazendo uma coisa errada e tal. Isso. Né? E aí... Ficaria mais no nível, talvez, de imagina um grupo de pesquisadores que descobre isso, vem a público e publica um estudo sobre isso. Uh-huh. Assim, demonstraria que todas as empresas que utilizam esse modelo de propaganda automática ficariam vulneráveis à instalação de aplicativos maliciosos. Mas a questão me parece que vai mais ou menos nessa linha aí. O assunto é interessante. E pouca gente se deu conta disso, viu? Eu acho que o mérito do Alberto aqui é ter chamado a atenção para uma coisa que as pessoas veem que estão acontecendo, aquelas mensagenzinhas maliciosas que muita gente não dá bola, né? Mas é um problema, assim, sério de segurança. Uhum. Obrigado, Alberto. E o próximo, Vinícius, é o nosso amigo José Bernardes, que já participou outras vezes aqui. E que falou, eu trouxe aqui uma notícia bem interessante sobre carros, né? Uhum. Ele coloca: bom dia, pessoal, segue uma breve matéria que eu achei interessante, envolve a retirada de chaves de veículos e sua respectiva substituição por aparelhos celulares com a utilização de tecnologia Bluetooth. Somente como comentário, alguns veículos hoje utilizam a tecnologia Keyless, né, na qual tem uma espécie de pingente ou similar que destrava o veículo via emissão de ondas e permite a partir do motor. Será que terá segurança suficiente? Vinícius, não responde ainda, deixa eu ler a notícia antes aqui. Volvo vai abolir chaves a partir do ano que vem. A Volvo deve eliminar as chaves de alguns dos seus carros a partir de 2017. O sistema será substituído por um aplicativo de celular que poderá se comunicar com o veículo via Bluetooth e liberar as portas e dar a partida no motor. O sistema vai ser adotado pela primeira vez na frota da Sunfleet, locadora de veículos que pertence à marca e fica localizada no aeroporto de Gotemburgo, na Suécia. O aplicativo permitirá ao locatário, por exemplo, reservar um veículo pela internet e receber no celular a permissão de uso, sem precisar ir até o guichê da empresa para retirar chaves e documentos. E aí eu refaço a pergunta para ti, Vinícius. Será que terá segurança suficiente? A resposta é: nunca tem segurança suficiente. A gente já está... A Volvo não é a primeira a fazer isso, já tem outros fabricantes fazendo isso. E a gente já tem várias notícias aí na internet do pessoal hackeando esses sistemas. Então, é mais... Eu acho que é o futuro mesmo, tá? A gente já... Eu já não abro o carro com a chave já há algum tempo. Embora ainda seja possível. Mas, sim, à medida que a gente vai trazendo essas coisas pro ambiente ali do telefone, vai ligando isso num serviço na internet que pertence ao fabricante... A gente começa a tornar as coisas bem mais complexas do que o uso de uma chave, né? Ou de uma chave codificada, alguma coisa assim. Sim. E aí começa a abrir possibilidade aí para outros meios de se abrir a porta do carro sem se ter a devida autorização. Você está ligando isso na internet, né? Me lembra logo o caso da Cherokee, né? Uhum. Você consegue dar comando, você está abrindo um meio, uma interface de comunicação física até mesmo, se for o caso do Bluetooth, né? Na camada física, é isso, Vinícius? Uhum, né? Sim. Ou seja, você está colocando ali meios de você entrar no carro, digamos assim. Isso, você estabelecendo canais de comunicação, né? Que... Exato. É tudo que um hacker precisa, ele precisa do canal. Ou seja, tendo o canal, eu consigo falar de alguma maneira Vamos ver agora o que é que acontece. Eu vou tentar falar o mesmo idioma, vou tentar falar umas bobagens, vou tentar falar demais, vamos ver o que, é que acontece com o sistema. E aí começa a se encontrar falhas e tal. E, e as falhas são, muitas vezes, são inimagináveis, assim. Né? São, imagina são coisas... um aplicativo, você manda um comando no aplicativo para que ele abra o carro, você não, já pensou? Eu digo assim, às vezes são situações tão, assim, tão específicas, assim, que num protocolo, num bit que deveria estar ligado, sempre ligado, e tu desliga o bit, e aí quem implementou lá a comunicação do carro, né? Não cuidou disso, e aí por causa disso tu consegue mudar o comportamento do software. Então tem uma série de perigos nesse tipo de coisa. Agora, o que vai acontecer, já está acontecendo, e que vai ser o padrão aí nos próximos anos, eu não tenho dúvida que esse vai ser o padrão, né? Você não vai ter mais chave, você vai abrir o carro, né, com um pingente ou coisa assim, com o próprio celular ou, né, com alguma outra forma. A questão é que, sim, isso vai gerar uma série de problemas de segurança que, aliás, esse tipo de solução precisa do tipo de segurança que nós vamos discutir hoje no episódio. Então, segura as baterias aí, Vinícius, porque agora nós vamos ouvir o nosso amigo Fábio Solini com o resumo de notícias da quinzena. Vamos ao Fábio. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui dentro do podcast. E se você tiver críticas e sugestões de notícias, fique à vontade para nos contactar em nossos perfis nas redes sociais, com o nome Segurança Legal, ou pelo e-mail podcast@segurançalegal.com. Como sempre, essa quinzena foi bastante movimentada, temos bastante notícias interessantes para compartilhar e vamos a elas. Hackers sequestram um hospital e pedem resgate de mais de 3 milhões de dólares. Mais um caso de ransomware. Médicos e enfermeiros de um hospital nos Estados Unidos, do Hollywood Presbyterian Medical Center, um hospital que fica em Los Angeles, na Califórnia, tiveram que voltar à época do papel e do fax porque a rede do hospital foi infectada por um ransomware, o que deixou o hospital inoperante por mais de uma semana. Em entrevista a uma emissora de televisão, o diretor executivo do hospital declarou que os funcionários começaram a perceber sérios problemas na hora de usar os computadores. Impossibilitados eles estavam de usar os computadores porque os arquivos estavam todos cifrados pelo ransomware. E o FBI está investigando o caso. Claro, não é o último caso desses onde uma infecção de ransomware impacta diretamente os negócios de uma empresa, de um hospital aqui no caso. Mas é interessante o valor solicitado no resgate, um valor alto. E no final, nós sabemos que o hospital fez o pagamento para liberar os arquivos. Não nesse montante, mas sim no valor de 17 mil dólares. Eles provavelmente entraram em negociação com os criminosos, donos do ransomware, para poder liberar os arquivos, e assim foi feito. Lembrando que nós recomendamos você nunca pagar o resgate, porque isso não é garantia de que você terá seus arquivos de volta, e também ao pagá-lo você está incentivando o criminoso para que continue com os ataques. Maiores detalhes sobre esse incidente eu vou deixar lá no show notes. Cybercriminosos brasileiros usam o tema da infecção do vírus Zika para infectar o seu computador. A Symantec publicou em seu blog uns dias atrás detalhes de um ataque cibernético feito por brasileiros, onde diversas mensagens de e-mail falso, claro, estão usando aqui o tema da infecção do vírus Zika, que tem assolado aí o nosso país, em seu ataque cibernético. A mensagem disfarçada como dicas de prevenção contra o mosquito Zika trazia o link para um arquivo script, um arquivo JSE, e a execução desse arquivo poderia então infectar o seu computador. Nós estamos vivendo atualmente uma grande onda de infecções no Brasil baseadas em arquivos script, de extensões JSE, VBS, VBE. Essa é um tipo de ataque que foi revivido aí pelos cibercriminosos brasileiros e pelo jeito está dando certo, porque para esse caso específico mais de 1.600 pessoas clicaram e foram infectados. Então, se você recebeu uma mensagem dessa, avise seus amigos de que essa mensagem é maliciosa. Pesquisadores demonstram técnica de sequestro de mouse e teclados sem fio. Vejam vocês. Pesquisadores da empresa Bastille Networks demonstraram numa série de vídeos e num artigo técnico muito bem escrito que 7 fabricantes de mouse sem fio, desses que se conectam ao computador através de um dispositivo USB conectado ao USB, e lógico, o mouse é sem fio, mas ele necessita desse comando para que o mouse funcione, né? Eles descobriram diversas falhas nos protocolos de comunicação entre o mouse e o dispositivo USB conectado à porta USB. Eles descobriram que esses comandos, essa comunicação entre o mouse e o USB, eles não são devidamente, os pacotes não são devidamente autenticados, muito menos encriptados ou cifrados, e isso permite com que um atacante, estando próximo, até numa distância de até 100 metros, consiga sequestrar o sinal do mouse e comandar totalmente o seu mouse, podendo, por exemplo, manipular o seu computador, ou então podendo fazer ações com o mouse, tomando total controle sobre o seu mouse. E para isso eles funcionam sinais de rádio que conseguem se conectar à mesma frequência do mouse, e com isso os pesquisadores conseguem controlá-los. Eu vou deixar um link de um vídeo lá no show notes que demonstra a técnica, que parece ser bastante interessante. Os pesquisadores divulgaram ainda que dos 7 fabricantes que foram informados que possuem a falha, somente um deles lançou uma atualização de firmware para corrigir o problema. Milhares de aplicativos da Baidu coletam dados pessoais e possuem sérias falhas de segurança. Pesquisadores do Instituto Citizen Lab, ligado a uma universidade canadense, publicaram uma análise bastante detalhada, demonstrando uma séria falha de segurança presente num kit de desenvolvimento de aplicativos móveis da Baidu, a gigante de buscas chinesa. Esse kit de desenvolvimento ele é usado para que desenvolvedores criem aplicativos móveis, e essas falhas de segurança presentes nesse kit de desenvolvimento afeta todas as aplicações criadas com esse kit de desenvolvimento, e também o navegador da Baidu, que roda em computadores Windows. Os pesquisadores descobriram que esses aplicativos e também esse navegador da Baidu coleta muita informação pessoal, enviando para servidores na China de forma não cifrada, possibilitando que esses dados sejam posteriormente coletados. E vejam vocês, as informações coletadas são muitas, o que inclui inclusive a localização do usuário. Nós sabemos que esse é o preço que os usuários pagam com a sua privacidade quando o produto é gratuito, né? Eles costumam coletar muita informação pessoal, e lógico, essa informação pessoal será usada pelo desenvolvedor do software para fazer dinheiro. Links e detalhes eu vou deixar no show notes. Investigação de ataque contra provedor americano revela ataque contra dupla autenticação. O Linode, que é um serviço de hospedagem americano bastante popular aqui na América Latina, publicou em seu blog alguns dias detalhes sobre uma investigação, um vazamento de informações que ocorreu na sua infraestrutura. E nessa investigação, eles descobriram que os atacantes conseguiram gerar chaves válidas a partir da solução que eles usam para gerar two-factor authentication, para gerar chaves chamadas de OTP, One Time Password, onde os seus clientes poderiam então acessar a infraestrutura ou acessar os serviços oferecidos pela Linode. Numa série de ataques, eles demonstram em detalhes como foi, no blog eles demonstram como foi o ataque com bastante detalhes, isso é bastante interessante, e como então os atacantes conseguiram ter acesso às chaves OTP que foram geradas aí pelos clientes. Isso demonstra que mesmo proteções válidas e bastante populares hoje, como é o OTP e como é o Two-Factor Authentication, podem de alguma forma serem burlados. O provedor americano veio a público tornar isso, mostrar os detalhes, não porque eles são bonzinhos, mas sim porque existe uma lei nos Estados Unidos que obriga a empresa a fazer isso, diferentemente aqui do Brasil. E eles ainda disseram no blog que eles estão trabalhando para corrigir as falhas e tudo que permitiu o ataque. A Linode também sofreu agora recentemente um grande ataque de DDoS, provavelmente vindo dos mesmos atacantes. Eu vou deixar o link lá no show notes com a análise técnica. Os nossos ouvintes aí que trabalham com desenvolvimento web e que costumam hospedar coisas por lá, eu recomendo a leitura. Fala em software open source afeta todas as versões do Linux. Vejam vocês. Trata-se de uma falha que foi exposta pelos pesquisadores do Google e da Red Hat. Ela foi descoberta no final do ano passado, mas só agora veio à tona o real alcance dessa falha. Trata-se de um software bastante usado no mundo open source. Trata-se do glibc, que é uma DLL, né, do C usado no projeto GNU e compartilhada aí por diversos softwares abertos, softwares open source. Essa falha então foi descoberta pelo Google e pela Red Hat, e ela permite com que um atacante force um sistema a fazer queries, né, a fazer chamadas DNS usando um servidor DNS controlado pelo atacante. O atacante pode ainda preparar um software específico para fazer essas queries DNS e que vão gerar respostas que podem ser manipuladas na exploração dessa vulnerabilidade. Ela tem um alcance muito grande, afeta sim todo o sistema DNS da internet. E nós sabemos que o seu alcance é bastante grande e é o tipo de falha que infelizmente ela estará presente por longos anos, porque sabemos que há muito conteúdo embarcado, Linux ou bastante software open source aí que provavelmente não vai receber essa correção dessa vulnerabilidade. Os links eu vou deixar lá no show notes. E ainda falando de Linux, a distribuição Linux Mint tem o seu site hackeado e os instaladores são alterados por versões com backdoor. Vejam vocês. A distribuição Linux Mint, ela é bastante popular entre usuários domésticos, assim como é o Ubuntu. E numa série de ataques sofridos alguns dias atrás, o site foi hackeado e o atacante, ao ter acesso ao site, trocou os links de download do programa para outras versões com backdoor instalado. Numa análise dessas versões, foi descoberto que ele adicionou no ISO, no instalador do ISO, ele adicionou, né, nesse ISO um malware para Linux chamado Tsunami, que é usado basicamente para usar as máquinas infectadas para fazer ataque de DDoS. O cara foi além, ele deu uma entrevista para o site ZDNet contando os motivos e quantas vítimas ele fez. Para esse caso, nós geralmente costumamos sugerir aos usuários, né, que ao baixar um sistema operacional, que confiram o hash que está no site, lá de onde você baixou, com o hash do arquivo que você tem, que você baixou efetivamente para sua máquina. Se o hash for diferente, o arquivo está corrompido ou foi alterado durante a transferência. Mas para esse caso, tal sugestão não funciona porque o criminoso teve acesso ao site e ele poderia, inclusive, mudar o hash que estaria publicado lá, infelizmente. E na última notícia, eu quero comentar que a Apple rejeita pedido da Corte dos Estados Unidos para quebrar segurança do iPhone. Pois é, mas olha, eu não vou comentar essa notícia a fundo. Quem vai falar mais sobre ela será o Vinícius e o Guilherme. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar no próximo programa. Bem, Vinícius, o caso do FBI versus Apple, ou versus Apple, né? Uma situação que tem chamado bastante atenção aí na mídia, tanto internacional quanto nacional, né? Por incrível que pareça, diferentemente de outras situações de segurança que a mídia nacional não deu tanta importância, até como o próprio caso Hacking Team, né? Uhum. O Brasil não deu muita importância para isso. Houve uma mudança e tem bastante gente falando sobre esse caso, uma investigação realizada pelo FBI, envolvendo uma situação de investigação de uma célula terrorista ou de um grupo de terroristas que cometeram lá um ato terrível, que mataram várias pessoas com uma metralhadora, enfim, em San Bernardino. Em função disso, o FBI teve acesso ao celular de um desses atiradores. Era um casal, na verdade, se não estou enganado. Esses aspectos mais sobre o crime cometido, até a gente nem foi muito atrás, não que não seja importante, enfim, é importante, mas o nosso caso aqui é mais em relação justamente ao FBI querendo diminuir a segurança do iPhone. Então, o que acabou acontecendo foi que o FBI teve acesso físico a esse iPhone estava bloqueado e eles não conseguiram ter acesso aos dados que estavam lá dentro. A Apple, por óbvio, não quis seguir essa ordem, não quis diminuir a segurança do iPhone, desse iPhone específico. É interessante, Vinícius, a gente ouvir a manifestação do Tim Cook, uma manifestação bem pequena aqui do CIO da Apple, que deu uma entrevista para a ABC News sobre esse assunto. To some people at home listening to this argument who understand where you're coming from, who might say this was a terrorist attack on US soil, and that if ever there was a case that Apple would make some sort of exception, that this might be that moment. Do you really want to plant the flag on privacy and safety on Syed Farouk's iPhone? I think safety of the public is incredibly important. Safety of our kids, safety of our families is very important. The protection of people's data is incredibly important. And so the trade-off here is, we know that doing this could expose people to incredible vulnerabilities. This is not something that we would create. This would be bad for America. It would also set a precedent that I believe many people in America would be offended by. And so when you think about those which are knowns compared to something that might be there, I believe we are making the right choice. But in your quiet moments, do you have any concern that you might be able to prevent a terrorist attack by breaking into that phone? David, some things are hard and some things are right and some things are both. This is one of those things. Bem, eu acho interessante, Vinícius, nessa fala dele, anotar, antes da gente entrar nesses aspectos técnicos, a escolha do caso, né? Uhum. A gente está lidando aí com um caso de terrorismo e a gente sabe que os americanos, principalmente, têm são bastante sensíveis a essas questões de terrorismo. E é interessante porque dificilmente alguém teria empatia com o investigado, né? Teria empatia com esse terrorista que assassinou diversas pessoas. É uma situação onde todos querem que esse cara... Ele foi morto, na verdade, né? Mas ninguém tem empatia com o terrorismo. As pessoas querem que o terrorismo acabe, enfim. Então, eu acho interessante que o FBI tenha escolhido esse caso, porque muita gente vai querer, sim, acabar com o terrorismo e utilizar as medidas possíveis para isso. Então, acho que não foi ao acaso a escolha dessa situação. Isso me lembra um filme que eu vi recentemente, que é o filme Ponte de Espiões, do Spielberg, com Tom Hanks, que faz o papel de um advogado na época da Guerra Fria. Ele, nos Estados Unidos, é preso um espião russo lá na KGB e designam ele para defender esse espião russo. O que acaba acontecendo é que todo mundo quer condenar o espião russo E ele descobre que tinha uma questão técnica lá, que a prova era ilícita, ou seja, ele não poderia ser preso porque não tinha uma ordem específica para buscar entrar no apartamento do espião. Então, tecnicamente, juridicamente, melhor dizendo, ele não poderia ser preso. E o que acaba acontecendo é que ninguém dá a mínima bola para ele. E o próprio juiz do caso, quando ele coloca isso, o juiz diz, olha, ele é um espião russo, não importa o que aconteça, a gente tem que condenar esse cara. E aí, num determinado momento do filme, ele diz, olha, peraí, a gente tem que seguir as regras do jogo, que no caso as regras do jogo aqui são... Cuidado pra não dar spoiler, tá? Não tô dando spoiler, mas a gente tem que seguir a regra do jogo, porque a regra do jogo aqui é a própria Constituição. Então a gente parte daí. Eu acho que o caso ele é emblemático, ninguém gosta do terrorismo, ninguém é a favor do terrorismo, mas ao mesmo tempo, mesmo contra o terrorismo, as garantias têm que ser preservadas. E os Estados Unidos vêm usando já ao longo do tempo, e usaram no próprio caso Snowden, a luta contra o terrorismo para fazer tudo o que fizeram. E a gente viu que houve uma série de desvios em função disso também. Então acho que isso tem que ser colocado também. O caso não foi escolhido à toa, né? Porque, não, não me obviamente, parece que não. O FBI tem vários outros iPhones. Né? Isso já foi dito, inclusive, em várias notícias. O FBI tem centenas de outros iPhones para serem abertos, que eles não conseguem acessar pelas mesmas razões deste iPhone. E eles pegaram este caso porque é um caso que, claro, tem um apelo muito maior, né, na mídia, na população. Sim. Um outro ponto aqui, Vinícius, é que ontem nós conversávamos sobre isso e eu levantei uma hipótese de que a Apple poderia estar usando isso para fazer relações públicas, né? Para fazer propaganda, se colocando como a Apple como um mocinho ou como os paladinos da privacidade. E a hipótese que eu levantava, que eu não acho de todo impossível, viu, Vinícius, é que é um pouco de retórica. Não me parece que eles têm tanto esse interesse assim, até porque eles são uma empresa, buscam um lucro, enfim, eles têm que considerar tudo isso também ao tomar suas decisões. E para isso, como a gente tem a ideia de colocar uma pluralidade no podcast, de ouvir todos os lados, enfim, a gente convidou, eu conversava sobre isso com o Paulo Renat ontem também, e o Paulo Renat disse, não, mas eu não concordo com isso, Guilherme. Então, vamos ouvir o Paulo Renat fazendo um breve apanhado também do caso, falando sobre essa questão aí de fazer relações públicas em cima do caso, e a partir daí, depois da fala do Paulo Renat, nós seguimos com os aspectos mais técnicos. Olá, ouvintes do Segurança Legal, aqui é Paulo Renat, chefe de pesquisas do IBIDEM, Instituto Beta para Internet e Democracia. E, a pedido do Guilherme, vou falar sobre a posição da Apple nessa controvérsia com o FBI. Especificamente, eu entendo que o argumento de que a empresa estaria se colocando em defesa do seu modelo de negócios e agindo meramente como uma estratégia de marketing não se sustenta. Eu entendo que essa alegação é uma falácia para desviar a discussão do ponto central, que é a questão mesmo da segurança e da privacidade. Segurança porque se você cria uma chave mestra tecnológica para acessar um serviço, você não tem nenhuma garantia de que essa chave mestra não vai cair na mão de outras pessoas, que não o governo que está fazendo essa solicitação, e de que ela não vai ser usada em outros dispositivos. Então você tem todo um histórico de desenvolvimento tecnológico para garantir essa segurança, e você vem solicitando uma abertura, uma fragilidade dessa segurança. E aí, curiosamente, o próprio Estado fazendo essa solicitação direcionada a uma das grandes empresas do país. Aliado a isso, a questão que veio a público recentemente de alguns ex-oficiais da NSA e do próprio FBI, dizendo que o Estado tem poderio suficiente para fazer esse acesso. Se ele ainda não o fez, ele ainda poderia fazê-lo. E, na verdade, o que você está buscando é um precedente judicial para poder fazer isso em outros casos. Eu acho que essa é uma questão muito sensível e é uma falácia você opor a questão da segurança e da privacidade contra a relação da busca da guerra contra o terrorismo, né, da perseguição aos terroristas, porque há outros meios de você estabelecer essas redes de conexão. Não é plausível você imaginar que esse celular seja a única prova possível de inter-relação desses atiradores com outros grupos, quaisquer que sejam. Então, essa redução da questão a abrir ou não o celular, da questão do terrorismo, a essa possibilidade de acesso não autorizado, ela não procede, ao mesmo tempo em que, bom, se existe uma empresa de tecnologia que está disposta a lucrar com um modelo de negócios que privilegia a proteção aos direitos de privacidade e outras garantias fundamentais, tanto melhor. Não acredito que alguém defenda um cenário em que empresas estejam dispostas a ganhar dinheiro leiloando os nossos direitos e colocando à venda tudo aquilo que nossa democracia e a sociedade como um todo construiu ao longo de todos esses anos e com tanto esforço. É isso, obrigado, um prazer participar do Segurança Legal. Um abraço a todos. Vinícius, complementando a fala do Paulo Renan, que a gente agradece por ter, enfim, dedicado um pouco do tempo dele para contribuir conosco com esse debate, eu quero deixar também a tradução de um texto que o Paulo Renan fez, Os Estados Unidos Ficaram Malucos, onde algumas dessas questões também são colocadas. Ele fez essa tradução ali no Medium, fica o link aqui no show notes, que eu recomendo que leiam também, além dos outros links que a gente vai colocar aqui. Vinícius? Assim, eu tendo a concordar com ele, tá? Uhum. Eu não creio que toda essa confusão aí, toda essa discussão se resuma a uma simples jogada de marketing. Uhum. Né? E mesmo que, vamos supor que mesmo que nessa origem eu fosse, vamos pensar que se fosse o caso, né? Sim, sim. Tá gerando assim, uma discussão que é extremamente importante, né? Que é o caso de uma empresa enfraquecer lá a segurança dos seus dispositivos para permitir acesso de um órgão de investigação, algo de polícia, né? Como FBI, por exemplo. Então, no primeiro momento, eu acredito que não é apenas retórica. Tá? Uhum. Eu acho que é algo que realmente existe uma preocupação com relação à privacidade e a criação de um precedente perigoso. Tá? Uhum. Então, vários especialistas concordam com essa questão do precedente perigoso, não com o fato de ser jogado de marketing ou não. Né? Uhum, uhum. Agora, o que é importante a gente entender, para a gente conseguir discutir isso tudo, é o que o FBI está pedindo. Certo. O FBI já pediu há um tempo atrás, inclusive numa audiência que nós comentamos num episódio anterior, né, que, se não estou enganado, foi o cavalo de Troia do Estado. Não foi da CPI dos cybercrimes lá da... Não. Não? Não. Essa audiência? Teve uma audiência do Capitol Hill lá nos Estados Unidos, do Congresso americano, uhum. Em que eles estavam discutindo essa questão de criação de master keys, golden keys, etc., para se acessar backdoors, né? Uhum. Para se acessar dispositivos. Pode ter sido no PL Espião, Vinícius. Pode ter sido no PL Espião? Artigo 86, eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. O episódio 86, PL Espião. Mas, de qualquer forma, siga. Aí, o que acontece? Eles já pediram, um tempo atrás, por key scroll, ou seja, ter uma cópia das chaves criptográficas das pessoas, né? Seja no aplicativo que for, celular, computador, etc. Isso foi, inclusive, motivo das primeiras guerras criptográficas, das crypto wars, né? Eles queriam botar um chip em telefones que tinham cifragem para que eles tivessem uma cópia da chave e pudessem decifrar a comunicação. E isso não deu certo. Essa é a Golden Key, a ideia de Golden Key. Isso é o Key Scroll, né? Que a gente chama de Key Scroll. E que hoje o pessoal comenta de Golden Key e tal, que seria uma chave dourada, a chave de ouro lá, que com aquela chave você teria acesso a todas as comunicações, aos dados cifrados de uma pessoa. Tá? Você deve se lembrar daquele filme Sneakers, né? Não, Sneakers, sim. Naquele caso era um hardware, era uma placa isso. Capaz de decifrar qualquer coisa. E o pessoal rouba aquela placa e começa. É um filme relativamente antigo. Acessei aqui de 1992, onde tem um grupo de hackers e eles conseguem descobrir lá justamente esse hardware que quebra qualquer comunicação criptografada. Isso. E o filme todo gira em torno, as pessoas se matam por causa desse hardware, porque é a coisa mais valiosa do mundo. Claro. Imagina, qualquer coisa criptografada poderia ser decifrada por meio desse hardware. E me parece que, vai ficar no show notes o link pro filme ali também, me parece que vai mais ou menos nessa linha, né? É aí que tá... Não, o que o FBI está pedindo agora não é uma Golden Key. Uhum. Ele não está pedindo uma chave que abra toda e qualquer criptografia. Aliás, ele não está pedindo chave nenhuma. Uhum. Né? O que eles estão pedindo é para Apple tornar mais fracas as proteções que o iPhone tem contra tentativas de acesso para que eles possam fazer um ataque de força bruta na senha que a gente coloca para proteger o celular. Naquela senha de normalmente de 4 dígitos. Dá para se alterar isso, mas o default é 4 dígitos numéricos. Só antes disso, eles estão pedindo que a Apple crie um software made file que faça essa diminuição, né? É, aí já é a forma de fazer. Né? Então, eles querem fazer é, primeiro, que seja desabilitado, que a Apple desabilite a função de auto erase, né? Autodestruição, sim, né? Dos dados. Então, se você tem isso no telefone, se a pessoa tenta mais de 10 vezes, faz mais de 10 tentativas com a senha errada, a chave que está dentro, que cifra os dados, ela é apagada e não há como recuperar os dados. Está perdido para sempre. Né? Então, é uma proteção para caso alguém roube o seu celular ou coisa parecida, né? E tente acessá-lo. Então, primeiro eles querem que essa função seja desativada nesse telefone específico. Isso é muito importante, tá? O FBI está usando essa desculpa que é apenas neste telefone. A gente não está pedindo para fazer isso todo o telefone de todo mundo. Sim. É apenas neste telefone. Eles ainda querem que, em vez de eles terem que digitar a senha direto na tela, né? Uhum. Que é onde a gente digita para desbloquear, eles querem poder submeter as senhas através de uma porta de comunicação com o iPhone, ou seja, sem interação humana, que senão levaria muito tempo. Né? Uhum. Então, aí eles fariam um programa, um sistema que conectaria no iPhone e ficaria mandando vários códigos automaticamente sem ter que entrar os códigos pela tela, uhum. né? O que obviamente é melhor do que fazer manual. Então, essa é a segunda coisa que eles estão pedindo. E a outra coisa que eles estão pedindo é para remover o delay entre tentativas. Né, o atraso entre tentativas de senha. Porque isso é uma outra feature que tem no iPhone já há algum tempo, que à medida que você vai tentando uma senha e vai errando, ele vai dando tempos que vão de 5 minutos até 1 hora entre tentativas. Então, para você chegando lá na última, você teria que esperar 1 hora para tentar de novo uma nova senha. E se você errar as 10 tentativas que você tem, vai apagar a chave de cifragem dos dados que está dentro do celular, e você vai perder completamente o acesso aos dados. Então, o que o FBI quer que a Apple faça é remover essas três proteções. Tá? Sim, não se trata então de, pelo menos não diretamente, violar a criptografia ou estabelecer uma golden key ou estabelecer um meio que automaticamente se pudesse abrir qualquer iPhone. Seria algo que fisicamente, ou seja, uma imagem, um novo sistema operacional que seria lido em RAM, inclusive, né? Que teria que ser instalado naquele aplicativo específico. É isso, né, Vinícius? Naquele celular. Celular específico. Eu diria que não é o caso de uma golden key, mas sim ataca a criptografia. Tá? E eu já digo por quê. Sim. Que quando a gente fala em criptografia, para qualquer pessoa que tenha estudado criptografia, até como o nosso ouvinte Jefferson, eu acho, né, que é o doutorando justamente nessa área, em qualquer livro que a gente vá, qualquer trabalho que a gente for ler sobre criptografia, a gente vai ver que o ponto mais sensível, mais crítico da criptografia é o gerenciamento de chaves criptográficas. Ou seja, você pegou um algoritmo muito bom, escolheu uma chave, gerou uma chave de uma forma aleatória, ótimo, cifrou os seus dados. Eles estão protegidos, ok. Onde é que eu guardo a chave? Esse é o problema. Onde é que eu guardo a chave? A segurança da chave passa a ser o problema. Sim. E aí, a Apple ela tem a chave dentro do celular. Essa chave está lá dentro. E essa chave conta com uma série de proteções. Esses mecanismos de delay entre tentativas de fornecer a senha, né? Apagar a chave depois de 10 tentativas de senha errada, são todos mecanismos que servem para justamente proteger a chave. Então faz parte, sim, ao menos no meu entender, dentro daquilo que eu já li, de Schneier, Menezes, Flieger e por aí vai, né? Essa proteção faz sim parte do sistema criptográfico. O FBI ele tem tentado, tá lá inclusive no pedido que eles fazem, documento original lá, até a gente pode botar o link para esse documento, né? Sim, vamos colocar. Então, o FBI fica citando várias vezes que o que eles estão pedindo não é a violação do mecanismo criptográfico. É a violação do mecanismo de proteção não criptográfico, justamente para tentar tirar aquela ideia de que eles querem atacar a criptografia. Mas... mas o fim é o mesmo, né? Mas não, no meu entender, eles estão sim atacando diretamente a criptografia. Uhum. Porque eles estão atacando o ponto mais vulnerável do sistema criptográfico, que é o gerenciamento de chaves. Então eles querem diminuir a proteção da chave para conseguir chegar na chave. É essa a ideia. Sim. É interessante notar também, nesse artigo aí que o Paulo Renat coloca, também em outros documentos que a gente tem, se comenta muito que o FBI, na verdade, o que ele quer é o precedente. E que ele teria, assim, meios técnicos para fazer essas violações, se quisesse, mas o que ele precisa mesmo é abrir esse precedente, principalmente nos Estados Unidos, onde o sistema de precedentes é muito forte, né? Uhum. A jurisprudência é muito importante para eles. Então, no momento em que eles abrissem esse precedente, isso poderia ser realizado, né? Agora, a gente tem que ver tudo isso num panorama de monitoramento e de vigilância mundial, né? Porque essa é uma empresa, a Apple é uma empresa que presta os seus serviços, enfim, para o mundo inteiro. O sistema operacional é o mesmo para o mundo inteiro. E eu até recuperei aqui algumas questões lá do nosso episódio do Snowden, né? Que uma das coisas que se fazia lá na NSA era o sexint e o loveint. Ou seja, o sexint era você utilizar rastros de pornografia para depois chantagear determinadas pessoas. Ou seja, você dá acesso a esse tipo de pornografia aqui, se você não contribui comigo, eu vou liberar isso aí. E o loveint era o caso de funcionários da NSA que monitoravam seus parceiros e ex-parceiros amorosos. Então, a gente já viu grandes órgãos de vigilância, a NSA, os Estados Unidos como um todo, fazendo má utilização desses recursos e dessas violações que eles tinham todo esse acesso, né? Eu fico me perguntando se num cenário mundial, como que outros países, principalmente totalitários, sei lá, Coreia do Norte, China, enfim, como é que isso se daria? Você já pensou estados utilizando essa mesma ferramenta para cidadãos de outros estados? É, e aí você não corre esse risco também com abrir a segurança de todo o sistema do iPhone? Assim, eu vejo essa... Agora vamos entrar na forma como eles querem que isso seja feito, né? Sim. Esse primeiro precedente, ao meu ver, ele tá funcionando como um pé de cabra numa porta, sabe? Que vai abrir uma primeira fresta. Aí depois a gente vai... Vamos abrir um primeiro buraco aí na porta, depois a gente vai arrancando o resto. Porque o que o FBI está sendo bem... Eu diria até sendo bem ponderado na solicitação que eles estão fazendo, tá? Sim. Porque eles querem, então, que esses três mecanismos sejam desativados. Eles não estão pedindo a chave à Apple para não configurar que eles estão tentando algum tipo de key scroll, golden key ou coisa assim. Tá? Mas, de novo, repito, eles estão atacando a criptografia da forma que eles estão fazendo, de qualquer modo, embora eles não queiram colocar dessa forma. Mas eles não estão pedindo acesso à chave, estão pedindo que seja reduzida aquela segurança que protege a chave no final das contas, que a Apple faça um artefato de software para fazer isso, e aí a maneira da Apple jogar esse software no iPhone bloqueado seria ela gerar uma nova versão do iOS específica para aquele iPhone, e aí forçar uma atualização, coisa que ela pode fazer. Ela teria que fazer de um jeito especial esse artefato de software para não alterar o conteúdo que está lá, para não inviabilizar, né, a validade das informações, né? A prova. Isso é muito importante, né? Que era justamente uma das questões dos cavalos de Troia do Estado, que isso me parece que é mais um backdoor do que um cavalo de Troia, né? E uma das questões que nós colocamos lá no episódio 75 é justamente essa. Bom, a partir do momento que você compromete o aparelho, você está comprometendo a integridade das informações e isso poderia ser facilmente alegado num processo. Ou seja, você alterou a integridade do ambiente. Uhum. Quem diz que você também não está alterando as informações para plantar coisas dentro? Isso. Já que se você tem acesso à chave, você pode modificar o que tem lá dentro. É, mas e aí que tá. O FBI coloca que a Apple faça esse artefato de software, que esse artefato de software seja carregado apenas em RAM, para que ele não modifique o armazenamento, né? E segundo o FBI coloca, apenas a Apple seria capaz de fazer isso, por causa de proteções que a Apple tem lá para evitar que outros softwares sejam rodados no iOS, que no iPhone, no hardware do iPhone, que não iOS produzido e assinado digitalmente pela Apple. Tá? Então eles dizem assim, olha, A gente quer que a IPA faça isso. Ela pode fazer, inclusive, dentro das dependências dela, se ela quiser. Sim. E ela não tem que tentar quebrar a chave. Quem vai fazer a tentativa de quebra, quem vai submeter as tentativas, somos nós, o governo. É o governo que vai fazer. É. Então, eles estão tentando fazer essa separação, em que tentando fazer com que a Apple possa lavar as mãos, ou seja, ela não está dando a chave e nem tentando quebrar. E nem parece que teria como, num primeiro momento. É, nem... Não que a gente saiba. É, ela poderia tentar quebrar, assim como o próprio governo quer fazer. Ela poderia ela fazer a submissão das tentativas de acesso. Tá? Mas isso o FBI disse, o governo vai fazer. Então a Apple não faria isso, ou seja, a Apple poderia lavar as mãos nesse sentido, né? Uhum. E o software, inclusive, não necessariamente, embora tenha um trecho lá da ordem que na página 7, lá a partir da linha 20 até a linha 24, eles colocam que esse artefato de software seria fornecido pela Apple ao FBI. É, na verdade, esse documento que se refere é o Memorandum of Points and Authorities, que é como se fosse uma justificativa do pedido que eles fazem, assim, uma fundamentação do pedido, que também vai estar lá no show notes. E depois a gente encontrou outros lugares que esse software poderia jamais sair das mãos da Apple, né? Embora o telefone com o software instalado vai estar nas mãos do FBI. Então, tem um problema de controlar o uso desse software, né, depois que ele foi criado. Mas deixa... esse é o ponto, né? Qual seria a segurança necessária? Né? Vamos imaginar... Não se trata de uma Golden Key. Mas o grande problema de uma Golden Key seria... É a coisa mais valiosa do mundo. Você vai ter que ter um sistema para guardar essa Golden Key. Talvez o sistema mais seguro do mundo. Uhum. Né? Será que não ocorre a mesma coisa com esse sistema operacional especial ou com esse backdoor, na verdade? Né? Eu não diria que é um backdoor, tá? Assim, você não diria que é um backdoor? Não diria que é um backdoor. Porque assim, o backdoor seria no sistema operacional regular, no iOS regular, tá? Que é distribuído pela Apple, ela colocar aí um artefato lá dentro de software, chamado de backdoor, né? Uma porta dos fundos, que ninguém tem conhecimento dela e só a Apple tem conhecimento desse backdoor, então é lá em todos os aparelhos e ela é pronto para ser utilizado. Tá? Sim, ele fica dormindo lá. Está lá disponível. Por que eu não digo que isso que eles querem fazer para este celular é um backdoor? Tá? E que fique bem claro, eu não concordo, eu defendo a posição da Apple, tá? Uhum. Eu prefiro que ela não faça, por causa desse precedente. Mas por que eu digo que isso não é um backdoor? Imagina que eu vou hackear um software, tá? Um hardware, um sistema. Eu posso criar artefatos de software para me ajudar nesse hacking, nessa invasão do sistema. Tá? Vai ter gente que diz, do jeito de usar do cracking e tal, mas tudo bem. Tá. Eu vou criar esse artefato de software para instalar naquele ambiente para tentar... para diminuir a segurança dele, invadir e tudo mais. Ou seja, não se trata de um backdoor, de uma feature escondida que eu estou botando num sistema que todo mundo tem, que depois eu vou usar quando eu quiser, entende? Uhum. Se trata de criar um software para atacar um ambiente específico. Isso não é backdoor. Chama de um exploit. Né? Poderiam chamar de um exploit. Alguma coisa assim. Mas não é um backdoor, entende? Não vejo isso. Não classifica backdoor. Isso como backdoor, isso seria... nem como a Golden Key. Qual é o nome disso, então, que você dá? Eu diria que é um exploit, uma ferramenta. Pareceu meio irônica essa minha referência, mas... Total. Mas qual o nome que a gente poderia dar um exploit, então? Eu chamaria isso de um exploit. Uhum. Né? Até um exploit, até um exploit a gente poderia botar em dúvida essa questão do exploit, porque... Exploit, tu tem uma vulnerabilidade no ambiente e aí tu explora essa vulnerabilidade. Mas daria pra dizer, a vulnerabilidade é tu poder, apesar do sistema trancado, né, pelo usuário, tu consegue instalar um novo sistema operacional nele. Tá? Tu consegue instalar um novo OS lá. Então o que que tu faz? Tu explora essa vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade, criando uma nova versão do sistema operacional. Se fosse um Linux, a gente diria compilando um kernel novo do Linux com o teu... com as tuas modificações para reduzir a segurança do sistema, e eu utilizaria dessa vulnerabilidade para fazer a instalação da tua versão modificada do sistema operacional. Sim. E versão essa que desabilitaria controles de segurança visando o impedimento de força bruta, né? Uhum. Para desbloquear o telefone, que na verdade o que eles querem isso, é desbloquear o telefone, né? No final das contas, acesso à chave, né? Se você desligar o telefone, ligar o telefone, por exemplo, ele vai te pedir a senha, que é o que protege a chave. Protege a chave, sim. Né? Sim. Então, também bloqueia o uso do telefone, mesmo depois de ter sido aberto, né? Ter sido decifrado, mas ele, no final das contas, ele protege a chave. Então... Eu quero remeter o ouvinte, falei sobre o episódio 75, né? Uhum. Não me parece ser, como tu disse, não me parece ser um caso de uma golden key do que tá pedindo. Segundo essa tua referência, também não seria um backdoor, estaria mais próximo de um exploit. Também não é um cavalo de Troia do Estado, né? Não é. Por isso que eu remeto... Na verdade, o fim é o mesmo, é você ter acesso às informações. E o problema de tornar ou criar um sistema operacional que permita esse tipo de exploit é um problema que se aproxima do que a gente tratou lá no episódio 75. Por isso eu remeto o ouvinte também ao episódio 75, a questão de, no final das contas, num resumo muito né, feito aqui, seria o que a gente colocou lá é o seguinte: você deixa todo mundo mais inseguro por permitir um cavalo de Troia, mesmo sendo do Estado, em um sistema operacional. Todos ficam mais inseguros por você deixar uma vulnerabilidade prévia nesse sistema operacional, mesmo que seja de um telefone. E a gente citou lá a decisão do Tribunal Constitucional Alemão de 2008, o artigo do professor Fabiano Menck, como é que a questão é tratada na Europa, né? A própria questão de guarda de logs, né? Na verdade, eu acho que a gente... Podemos já indo para as conclusões aqui, Vinícius, que o que isso envolve na prática? A gente abrir esse precedente seria dizer que as empresas não poderiam criar sistemas operacionais muito seguros sem deixar aberta a possibilidade para que o Estado consiga, de alguma forma, ter acesso aos dados? É isso? É esse o problema maior? Eu acho que acho que a essência é essa. No final das contas, esse pé de cabra que está sendo posto na porta para forçar um pouquinho, né? Uhum. Uma vez que se faça esse software, mesmo que ele não seja nesse momento um backdoor, que ele não seja um cavalo de Troia, que em tese ele não iria parar nas mãos do FBI, né? Uhum. E seria apenas para esse iPhone específico, né? Isso é só uma... São só certas concessões que estão sendo feitas inicialmente para se ter esse precedente e isso vai fatalmente nos levar a um ponto em que outros pedidos pelo próprio governo americano vão ser realizados para se abrir iPhones, né, e outros dispositivos, porque só iPhone. Né? Claro, por enquanto é o terrorismo, né? Por enquanto por é o terrorismo. Enquanto é a luta contra o terrorismo, que ninguém é contra, ninguém tem empatia pelos terroristas. Mas e depois? E aí tu vai no caminho que vários especialistas aí internacionais já apontaram, no caminho... Outros governos vão pedir a mesma coisa, vão demandar a mesma coisa da Apple, China, Rússia, etc. Né? Brasil, quem sabe. Brasil. Né? Aposto que tem um monte de iPhone guardado esperando para ser desbloqueado por aí. Então tem esse aspecto. E sim, no final das contas, ou seja, a Apple só pode fazer isso porque ela consegue atualizar o iOS sem a permissão do usuário. Será que ela poderia fechar essa porta? Propositalmente? Eu diria que sim, propositalmente, né? Que é uma feature que ela teria que desabilitar, né? Assim como de propósito ela aumentou a segurança a partir do iPhone 4S de uma maneira relevante. Aliás, sobre isso, Guilherme, já ia esquecendo. O Vane, o professor Vane, que já é ouvinte do podcast, a gente já trocou algumas figurinhas aí com ele. Sim, sim. Ele nos mandou agora de manhã, antes de nós iniciarmos a gravação, até a gente botou no Twitter lá, timing perfeito, né? Ele nos mandou um link de uma página que tem detalhado, assim, a comparação da segurança entre os iPhones. Legal. E os tipos de medidas que poderiam ser adotadas em cada combinação de hardware e software. A gente tem que lembrar que a Apple, ela produz tanto o hardware quanto o software, né? É um conjunto, é um sistema. Então, dependendo da combinação de hardware e software, as medidas disponíveis para se quebrar a segurança do dispositivo são diferentes, elas variam. Tá? Muito interessante. E aí, é bem detalhado, é bem legal, tem uma apresentação lá em vídeo, inclusive. Da quem tiver mais interesse nesse aspecto, pode se aprofundar lá. Aí agradecemos aí a professor Vane, né? O professor Vane por nos mandar essa referência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O software, o iOS, ele é código fechado? Sim, código fechado. Fechado, né? Fechado. Pois é por isso que eu retorno àquela questão, e mesmo com todo respeito à opinião do Paulo Renan e a tua também, Vinícius, mas eu quero insistir nisso, não. Será que a forma correta de... Bom, a Apple... no sentido de resolver esse problema, será que a forma correta não seria abrir o código do iOS? Porque o que acaba acontecendo é que, como o código é fechado, nós não temos garantia de que a Apple internamente ainda não consiga ter acesso aos dados, por meio até de um backdoor que ela mesma colocou lá dentro. A gente pode estar criticando o Estado, mas pelo menos o Estado, o FBI, ele está sendo transparente no que ele está pedindo. Por se tratar de um software de código fechado, nós não temos como saber que outros backdoors ou que outras coisas que possam ter sido colocadas lá pela Apple. Então, será que o caminho não seria abrir o software? Cara, open source... Se eles realmente querem figurar como os paladinos da privacidade? O open source ele é sempre melhor, né? Porque... ao menos dá a chance das pessoas de análises independentes serem realizadas. Sim. Muito embora, como muitos defendem, isso não elimina os bugs de segurança, né? Não. Eu já vi isso mais recente agora na GLibC aí, que afeta tudo que é programa praticamente. Né? Então, que não vai, inclusive aqueles roteadores que nunca vão poder ser atualizados. Inclusive esses roteadores que nunca vão ser atualizados. Então, assim, não é garantia de segurança, mas de transparência sim. Sim. Né? De transparência sim. E acredito que a única saída assim, para nós realmente termos uma plataforma segura, né? Uma plataforma de computação segura e que a privacidade, a segurança dos dados seja o grande objetivo, né, ela passa por, número um, nós termos um hardware, uma segurança em hardware bastante forte, e eu diria que daí o próprio hardware tem que ser aberto, o próprio projeto do hardware tem que ser aberto, senão daqui a pouco a gente pode ter um backdoor no hardware, né, e o sistema que vai rodar em cima desse hardware, ele também será aberto para que a gente saiba o que está acontecendo nele. Lembrando que uma das premissas que a gente tem em criptografia, né, para quem estuda as premissas de Kerckhoff, um criptossistema só pode ser considerado seguro, né, se o atacante conhece tudo menos a chave, ou seja, ele conhece o algoritmo, ele consegue usar o algoritmo, consegue cifrar mensagens com aquele algoritmo para ver o resultado, ele pode escolher a mensagem, ele consegue... ele tem acesso às mensagens cifradas, ele tem acesso a tudo. Mas se ele não tiver a chave, ele não consegue ter uma outra forma de decifrar ou deduzir informação a partir do texto cifrado. Então, o que eu tô transpondo chegar isso para essa plataforma? Essa plataforma sendo aberta. Ou seja, todo mundo pode olhar, analisar, estudar, né, testar e tal, pode ver. Se essa plataforma, mesmo aberta, com todo mundo sabendo como ela funciona, e não for possível achar uma maneira de invadir ou enfraquecer a segurança ou de acessar os dados, essa é a plataforma que a gente precisa. É melhor do que o iPhone, que a gente não... Tá lá o hardware, que é da Apple, tá lá o sistema, que é da Apple, e aí a gente... Como é que isso está sendo feito? Como é que segurança de fato tem lá dentro? Mas aí é uma outra questão, entende? Aí eu, sim. Mas se você quer se preocupar com segurança, uma segurança assim realmente forte, a gente precisa de uma segurança em hardware muito forte, que impeça, inclusive, esse tipo de ação do próprio fabricante de atualizar o sistema operacional sem a permissão do usuário, né? E precisa de proteção do sistema mesmo que está rodando em cima. É que vamos lá também, né? Se você quer olhando o problema sob a perspectiva de um ultraterrorista, né, que está disposto a fazer qualquer coisa, matar pessoas e tal, é estranho ele usar um iPhone, né? enfim, me parece que não. O problema não é esse. Né? E aí volta aquele artigo que o Paulo Renard. Que o Paulo Renard traduziu, né? Ou seja, você consegue comprar um fuzil em qualquer esquina nos Estados Unidos, e de repente, mesmo assim, você quer ficar abrindo a segurança dos telefones, entende? Uhum. Como se não houvesse outras formas de você investigar crimes. Né? Eu acho que como conclusão, na verdade, a gente debateu bastante sobre isso antes, né, Vinícius? A gente reproduz aqui algumas perguntas, na verdade, que é justamente aquilo. Quer dizer, então, que as empresas vão precisar diminuir a segurança dos seus produtos para que o Estado possa intervir? Esse me parece que é o ponto, ou seja... Ou precisar diminuir a pedido do Estado, ou, pior, né, o Estado estabelecer um limite... De segurança. Para essa segurança. E aí nós retornamos ao problema das chaves, que isso vigorou na França, em alguns lugares, na década de 90 ou 2000, enfim, que você não podia colocar chaves maiores do que 40 bits, era isso, Vinícius? Isso. Você lembra disso? Era, né? Não na França, era fora dos Estados Unidos, não podia exportar software para fora dos Estados Unidos com criptografia forte. Mas eu tenho a impressão que a França usou isso também, tanto que tinha umas versões do Windows específicas lá com chaves pequenas, justamente para que... Lembra disso? Sim, lembro disso. Lembro disso. Eles botaram algumas restrições também. Era 40 bits. Ou seja, nós estamos retornando a algo que não funcionou, já não funcionou. É por isso que a história é importante, né? A gente precisa conhecer a história para saber as coisas que já foram feitas, para ver o que já aconteceu. E me parece que é um pouco o retorno disso, porque me parece que o que o Estado está propondo é, olha... Você precisa diminuir a segurança do produto, a Apple vai dizer, não, nós não conseguimos. O próximo passo, então, é o Estado, como você disse, estabelecer limites de segurança para os produtos. Porque se a gente for admitir que isso é possível, o que vai acontecer é que as empresas não terão o direito de construir um software, ou um hardware, ou um conjunto disso, como o iPhone, muito seguro, ou tão seguro, a impedir, inclusive, o Estado de intervir naquele ambiente, ou de entrar naquele ambiente. É isso que está acontecendo. Está limitando o uso da segurança. E quer ver uma coisa bem, bem simples de acontecer, e eu gostaria de ver se isso acontecesse, primeiro, muita gente acha que a Apple vai perder essa, tá? Que ela vai ter que atender o FBI. E eu diria o seguinte, atende o FBI, nesse caso, tá? Dá um jeito de... não digo destruir o software, mas dá um jeito de impedir que o FBI consiga copiar isso de alguma maneira. Tá? Então, atende esse caso e já faz aí uma nova versão do sistema. Mas a Apple tem que dar um jeito de bloquear o fato de ela poder fazer isso sem a permissão do usuário. Teria que ter alguma segurança em hardware que, para ela alterar, mesmo que fisicamente, o sistema, entende? O software, tenha que ter algum desbloqueio, dependa do desbloqueio do usuário. E aí ela se tranca no lado de fora. Agora, imaginando que isso seja possível, tá? Se ela fazer isso, qual vai ser a reação do FBI, ou do governo americano? Aí nós voltamos às perguntas que a gente fez. Exatamente, né? Ela pode fazer algo tão seguro que ela se tranca no lado de fora e ela diz, olha... A prova de intervenções do governo. Ela pode dizer uma coisa que é pior, que é a prova de intervenções do próprio fabricante. Sim. Se ela disser do governo, ela estaria dizendo, estou protegendo do governo, entende? Exato. Ela diria assim, a prova da intervenção do próprio fabricante. A questão é justamente essa. Existe um direito das empresas fazerem produtos super seguros, inclusive contra a intervenção do Estado? Se existe esse direito, eles não podem fazer nada. Agora, se eles são obrigados a permitir a entrada do Estado em qualquer situação, o que nós estamos dizendo é que não existe um direito das empresas criarem sistemas super seguros. E aí o que vai acabar acontecendo no final das contas, sempre quando se tentou impedir a segurança, é que as pessoas tomam outras medidas. O cara usa PGP, pronto, acabou. Sim, vai encontrar uma outra maneira. Ah, não pode ter chaves maiores do que 40. O cara importa, o cara usa PGP, o cara, né? O pessoal chegou na época lá nos Estados Unidos a importar os livros do PGP. Exportar. Né? Exportar os livros do PGP. Com código fonte. Com código fonte, o pessoal escaneava isso e compilava. Compilava depois. Então, eu acho que a gente na verdade, conclui com algumas perguntas. Não teria como a gente resolver esse problema agora. É o grande problema desse, talvez desse ano, desses últimos anos, é essa questão, né, da relação. Porque, de repente, o que acontece é que o Estado que deveria proteger, sei lá, as garantias fundamentais, enfim, o que a gente está vendo é que é uma empresa tentando proteger as pessoas do próprio Estado. Olha que interessante essa questão. Em geral, o que acontece é o contrário. É o Estado tentando proteger as pessoas contra as empresas, né? Mas enfim. Eu acho que colocamos de novo a pergunta: pode uma empresa criar um produto super seguro? E se ela não pode, qual é quem o limite? Estabelecer os limites? Qual é o limite para segurança? E uma vez estabelecidos os limites, eu pergunto: todo mundo vai respeitar esses limites? Ou o que vai acontecer vai ser que o usuário normal, o cidadão comum, quem já falou isso outras vezes aqui, ele é que vai ficar usando um produto que é vulnerável, que é inseguro. Eu acho que é isso, no final das contas. Bom, fica a reflexão para todos aí. Quem quiser, enfim, mandar perguntas e observações sobre esse tema, acho que é um tema bem importante. Por favor, participem aí, a gente fica à disposição de todos. E nos veremos agora no episódio 97, quase chegando no episódio 100, hein, Vinícius? Vamos lá. Chegando lá no episódio 97 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.